Vou conversar por telefone agora com a Ângela Papandréa Luz, ela que é coordenadora geral do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, UDC, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia! Não, agora não. Alô? Oi, Ângela, consegue me ouvir? Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estamos ao vivo aqui na RCI. Vamos trazer informações aqui sobre um estudo aí que começaram a ser liberados alguns dos números, né, do estudo feito pela UDC nas pontes aqui da fronteira, né, Ponte da Amizade, Ponte Tancredo Neves, um estudo feito ali no mês de junho e que aponta alguns dados interessantes, né, quanto à movimentação de veículos. Ponte da Amizade tem um fluxo impressionante de veículos aí no período da manhã, especialmente aí sentido Paraguai. Quais são os números aí que vocês coletaram, alguns dos números, né, que vocês conseguiram coletar durante esse estudo? Olha, Guilherme, bom dia ouvintes. A UDC já é o 8º ano que ela faz essa pesquisa internacional da ponte. Então, é tanto da amizade quanto da fraternidade. E a gente vem observando, são dados científicos, né, para que os órgãos tenham condições de fazer uma análise e ver o que é de melhor para a cidade. Então, nós temos, assim, no período de 7 a 10 de junho, nós observamos mais de 300 mil veículos ultrapassando a ponte da amizade. E na ponte da fraternidade, mais de 6 mil. E são números aí que chamam a atenção mesmo, né, com relação até perfil. Vocês fazem um levantamento de perfil também das pessoas, dos visitantes que passam pelas pontes da amizade durante esses dias de pesquisa, né? Fazemos, sim. A UDC faz esse estudo para que a gente tenha condições de saber, assim, quem está atravessando a ponte da amizade, né? Qual é o objetivo? É turismo? É compra? Então, a gente observa, assim, uma diferença da ponte da amizade, que vem mais para compras, né? E da ponte da fraternidade, mais de turismo. A gente observa um fluxo muito grande de brasileiros e argentinos na ponte da fraternidade e uma variedade de pessoas na ponte da amizade. Então, a gente precisa estar analisando esses dados científicos para que a gente tome atitudes, os órgãos competentes analisem, tomem essas providências para que a gente traga o turismo maior e fixe um pouco mais em Foz do Iguaçu. E o que me chamou atenção, por exemplo, nos dados ali da Ponte da Amizade, é que 87,1% dos entrevistados são justamente procedentes aqui do próprio Brasil. Enfim, isso mostra aí até, né, aquela movimentação habitual que a gente sabe, não só, né, de turistas, mas também de pessoas brasileiras que trabalham no Paraguai, brasileiros que estudam no Paraguai, enfim. Uhum. Isso ficou caracterizado até durante essa pesquisa? Ficou caracterizado que nós fizemos, assim, a pesquisa de 7 a 10 de junho, foi logo depois da greve dos caminhoneiros, a crise do país, crise política, socioeconômica, a falta de emprego. Então, tudo isso a gente observa que ali, passando a ponte da amizade, são pessoas que estão indo estudar, são pessoas que estão indo trabalhar, são pessoas que estão indo fazer compras para revender. Então, é toda uma situação que a gente precisa estar analisando e ver o que a gente precisa melhorar nisso. E alguns números também aqui com relação à impressão, né, dos visitantes sobre a Ponte da Amizade. 68,6%, né, desses entrevistados disseram não achar a Ponte da Amizade limpa. 57,3% não consideraram a ponte segura. Agora, por outro lado, algumas declarações foram positivas, né? 50%, mais de 50% consideraram o visual bonito. Sabe que a ponte é uma boa atração turística. Enfim, esses indicadores, eles ajudam também em entidades como a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal, para que possa até organizar ali um pouco a questão da gestão da Ponte da Amizade, né? Com certeza. Inclusive, o objetivo é para isso. Não só ali a ponte, mas o entorno, né? Fazer um atrativo que fique bonito, limpo. Então, eles observam que falta a limpeza, a segurança. Eles levam um tempo de 30 minutos para atravessar a ponte, então, pelo fluxo de carros, né? Então, isso tudo influencia para que a gente veja o que, que a gente pode melhorar para que o turismo venha e fixe também em Foz do Iguaçu, que ele veja os pontos turísticos de Foz do Iguaçu e não só para a compra. E esses dados, né, uma vez coletados, eles são disponibilizados aí, né, para as instituições que são parceiras da UDC nesse levantamento. Haverá uma divulgação também, uma apresentação oficial desses dados aí para que toda a comunidade possa ter acesso? Olha, nós entregamos a pesquisa para os órgãos parceiros, né? Receita Federal, Polícia Federal, Contur, Prefeitura, todos os órgãos, a rede de hoteleiras, para que a gente faça esse trabalho em conjunto, né? Que é uma melhoria. O objetivo da pesquisa é essa. A UDC faz a pesquisa e entrega para eles e eles vão estudar em cima cada setor na sua área, fazendo a melhoria, o que precisa fazer para que Foz do Iguaçu ganhe com isso. Um abraço também aqui ao professor doutor Fábio Prado, né, que trabalha já com essa pesquisa aí há vários anos. Né? A pesquisa é coordenada pelo professor Fábio, que é o pró-reitor da UDC, e acompanhado pelos professores e alunos. Porque quem realmente fica na ponte fazendo são os alunos, que é uma iniciação científica para eles. E ficam de madrugada muitas vezes, enfim, né? É um trabalho que realmente acontece. A gente fica de uma semana, né, de 7 a 10, e tem também fazendo 24 horas para que a gente tenha um perfil mais assim correto, né? Porque são dados científicos, então a gente tem que ter o dado de quem passa também à noite, da madrugada. Eu agradeço aqui a professora Ângela Papandréa Luz, ela que é coordenadora geral ali do Centro Universitário de Dinâmica das Cataratas, nos falou um pouquinho aí sobre esse levantamento, né? Nós colocaremos algumas informações aqui também no nosso site sempre.rci.com.br. Muito obrigado pela participação aqui na nossa programação. Guilherme, obrigada. A pesquisa está disponível no nosso site www.udc.edu.br para que quem tem interesse pode estar lá pesquisando, analisando e aproveitando esses dados científicos. Obrigada pela oportunidade de publicar o trabalho que nós fizemos.